Repita em voz alta cada uma dessas afirmações. Confio na vida. Aprendo com facilidade. Eu me livro do que não me serve mais. Aprender é natural e recebo com entusiasmo as novas lições. Quero aprender. Gosto de aprender coisas novas. Gosto de aprender com as experiências, mesmo as negativas. Eu estudo com tranquilidade. Estudar é bom. Absorvo os novos conhecimentos e eles me enriquecem. A vida me oferece lições que posso aprender. Eu não machuco ninguém e ninguém me machuca. Eu me sinto bem entre jovens e velhos. Eu me sinto bem com os que se parecem comigo e com os que são diferentes de mim. Eu me sinto à vontade e em paz entre os animais. Eu vivo em harmonia com todos os animais. O tempo é meu amigo. Eu me sinto em harmonia com a vida. Estou em paz com os elementos da natureza. Me sinto em harmonia com o sol, a lua, o vento, a chuva, a terra e os sons da terra. Eu me sinto confortável, sejam quais forem as condições do tempo. Meu corpo se adapta à temperatura externa e eu me sinto bem. A escuridão é minha amiga e me conforta. Eu me movimento no escuro sem problemas. não há nada a temer no escuro. Tenho sempre proteção e estou sempre em segurança. Confio em meu corpo. Sou saudável, firme e confiante. Eu agora me liberto de todo pensamento de dor, amargura e doença. Eu escolho ser saudável. Eu agora irradio uma saúde vibrante. Cuido muito bem do meu corpo e o meu corpo me ama. O alimento é meu amigo, o exercício é meu amigo e eu me sinto bem fazendo exercício. Meu corpo gosta de ser alongado e exercitado. Eu descobri o prazer do exercício. Eu também aprendi a conquistar a tranquilidade. Mesmo no meio do caos, mantenho a serenidade. Tranquilidade e a paz interior. Quando os outros estão agitados, eu mantenho a tranquilidade. Não preciso acompanhar a agitação das outras pessoas. Para mim, é importante vivenciar paz de espírito e autoestima. Eu sinto segurança nos relacionamentos.